Bom dia, que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Esta manhã abençoada da casa de Bezerra de Menezes, possamos nesta manhã trazer a reflexão sobre o tema que inicialmente muito se pedirá aquele que muito recebeu. A lição completa, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós faremos alguns comentários nesta manhã, mas é muito importante que depois, cada um no seu tempo, faça uma leitura completa deste capítulo, para poder ter uma visão ampla, completa, desse tema que é tão relevante, tão importante. A espiritualidade sempre nos ajuda, a todos os momentos. Quando a gente fala espiritualidade no contexto espírita, nós estamos falando dessa legião de espíritos bondosos que nos acompanham, que nos ajudam, que nos inspiram, que nos encaminham no bem. São espíritos humanos como nós, mas são aquelas pessoas mais adiantadas, que aprenderam antes algumas lições que nós precisamos repetir, já que não conseguimos aprendê-las direito. Já que todos nós somos espíritos milenários. Todos nós somos seres que vivemos muitas vidas. Já estivemos neste planeta reencarnado inúmeras vezes. Alguns de nós talvez já estivemos até naquela época tão distante, na Judéia, e ouvimos um rabi maravilhoso fazendo pregações inesquecíveis. Outros de nós fomos pessoas que talvez ouvimos os discípulos dele fazendo essas pregações incríveis e maravilhosas. De qualquer forma, nós todos tivemos em algum momento contato com os ensinamentos de Jesus. Em algum momento da nossa trajetória, da nossa evolução espiritual, antes mesmo dessa vida, nós ouvimos a palavra do Mestre. Fosse aqui como encarnados ou como desencarnados também. Porque no mundo espiritual também tem pregadores. Também tem aqueles que falam das maravilhas do reino de Deus. Também falam dessa vida incrível, fantástica que Jesus prometeu a todos que procurassem segui-lo. Porque Jesus era um mestre profundamente amoroso. Era alguém que, quando falava, transparecia ideias muito elevadas. E falava com um amor, com uma caridade, com uma dedicação ao próximo, que raras vezes nós vamos presenciar aqui na Terra. Porque poucas pessoas conseguirão entender uma mínima parte do que foi essa pessoa Jesus. Algumas pessoas se destacaram na história da humanidade como fiéis discípulos de Jesus. Podemos dizer que Francisco de Assis foi alguém que entendeu de verdade a mensagem de Jesus. Por isso que ele vivia naquela alegria. Estava no meio lá de uma nevasca e estava Francisco de Assis dando graças a Deus porque tinham fechado uma porta para ele. Estava passando fome e ele estava dando graças a Deus. Encontrava uma flor maravilhosa na relva e ele dava graças a Deus porque ele tinha entendido a essência dos ensinamentos de Jesus. Ele era um discípulo de Jesus que conviveu pessoalmente com Jesus lá na Judéia tão distante. E reencarnou para trazer grandes ensinamentos numa época em que os outros discípulos de Jesus tinham esquecido os verdadeiros ensinamentos do Mestre. Tinham se confundido com as ilusões do mundo material e tinham edificado uma falsa igreja voltada às coisas materiais, ao poder terreno. E aí esse discípulo tão amoroso de Jesus, a convite do Mestre, reencarna para tentar trazer um ânimo novo nessa legião de seguidores que estavam perturbados e confundidos. E Jesus trazia, ou Francisco de Assis trazia, a essência dos ensinamentos de Jesus. Muitos outros, ao longo da história da humanidade, conseguiram demonstrar, pelo menos em algum momento das suas vidas, a compreensão dos ensinamentos de Jesus, e em outras não entendiam muito bem. Porque nós precisamos reencarnar muitas vezes para entender as lições de Jesus. Nós precisamos da experiência humana para poder aprender as questões mais profundas da realidade do ser espiritual que nós somos. Por isso que nós estamos reencarnados. Por isso que a reencarnação é uma oportunidade bendita para o Espírito. Pudesse essa legião de espíritos desencarnados que estão aqui nos ajudando, restaurando as nossas forças físicas e espirituais, esses médicos espirituais, esses benfeitores estão aqui nos ajudando neste momento, para que a gente saia nesta manhã refeitos, revigorados, pudessem eles relatar o que significa a experiência humana, nós amaríamos profundamente as nossas vidas, com todas as dores, todas as limitações, todos os impedimentos que ela possa ter. E se tivermos facilidade, aí que nós vamos entender que a nossa responsabilidade com essa vida material é ainda maior. Porque há no mundo espiritual milhares de espíritos que anseiam ardorosamente retornar para o mundo material. Porque eles sabem que aqui é a grande oportunidade. Por isso, amem suas vidas, amem seus corpos, amem suas famílias, amem seus trabalhos, amem esse lugar bendito, amem as ruas, amem todos os lugares que vocês estiverem, porque aqui é uma bênção nós podermos estar. Primeiro, muitas coisas do passado nós esquecemos, graças a Deus. Nós não temos uma estrutura emocional para lembrar de tudo que nós fomos. Porque pode ser que a vaidade, um profundo sentimento de inferioridade, nos tire as forças para a ação. Nós também não podemos lembrar dos erros que praticamos, não podemos lembrar de quantos desvios nós cometemos. Se nesta vida nós temos momentos que nós queremos esquecer, imagine você somando uma história, que vou dar um chute aí, tá? Não é isso exatamente, mas é para a gente ter uma ideia. Uma história que deve contar, no mínimo, 200 mil anos de evolução, que é o tempo que a ciência materialista estima a nossa existência como humanidade aqui na Terra. A nossa espécie, que deu origem a esse corpo que nós habitamos, ela surgiu por volta de uns 200 mil anos. É estimada essa data, ninguém tem precisão absoluta. E não começou com esses quase 8 bilhões de habitantes do planeta. Começaram a vir outros espíritos para cá, que já tinham iniciado a sua evolução em outros mundos. E a humanidade, à medida que ela foi crescendo, foi recebendo essa legião de espíritos. Quem sabe nós possamos ser espíritos que começamos a evolução em outros orbes. Não sabemos exatamente, graças a Deus, não podemos ter acesso ainda a essas informações, porque só poderemos saber aquilo que é pertinente à nossa condição atual. Aquilo que realmente importa. E nós já temos muito material para refletir sobre nós mesmos, sobre o ser que nós somos. Então não precisamos nos preocupar tanto com o passado, porque quando for adequado, ele será revelado para nós. Às vezes é uma brechinha dessa janela que se abre e nós podemos entender alguma situação do presente. Mas não é sempre que a espiritualidade maior permite isso, porque não é conveniente então para nós. Então nós somos espíritos que talvez tivemos contato com as lições maravilhosas de Jesus há muito tempo. E talvez tenhamos negligenciado, talvez tenhamos falhado na compreensão desses ensinamentos. Eu digo por mim, certamente eu falhei muitas vezes, mesmo conhecendo o Evangelho, nesta vida e nas vidas passadas. Porque é da nossa natureza de aprendizes errar algumas vezes ou muitas vezes. E por isso não sentiremos culpa. Porque nós só poderemos sentir realmente culpados quando sabíamos exatamente, estávamos plenamente convictos, e aí a nossa responsabilidade aumenta. E aí nos tornamos mais ainda responsáveis. À medida que vamos evoluindo, que vamos aprendendo mais e mais sobre a vida espiritual, sobre a natureza humana, sobre as suas necessidades, sobre os seus deveres, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis. É como acontece quando nós estamos crescendo corporalmente aqui no mundo material. Não responsabilizamos uma criança que ainda não tem compreensão das consequências dos seus atos por algo grave que elas praticam. Por exemplo, se elas, por negligência, deixam quebrar algo valioso. Nós não vamos responsabilizar a criança de uma forma tão severa. Vamos adverti-la, vamos orientá-la, vamos dizer que aquilo não é para ela mexer. Mas nós não vamos responsabilizá-la como se fosse um adulto, ciente das suas responsabilidades e que, por negligência, acaba criando uma situação difícil. Nós já adotamos esse critério aqui, de responsabilizar de acordo com o entendimento. E é assim, perante as leis divinas, a nossa condição espiritual. Seremos responsabilizados na medida que desenvolvermos uma consciência, na medida que desenvolvermos um conhecimento mais profundo. Não esse simples saber, essa simples informações que nós vamos recebendo. Mas quando a gente passa a entender algo, nós nos tornamos responsáveis quando não seguimos aquilo que é o natural para agir naquela situação. Essas lições foram trazidas por Jesus a nós há muito tempo. Quando Jesus estava com os discípulos, numa certa ocasião, ele deixou claro isso. Ele ensinou que nós seríamos responsabilizados de acordo com as nossas capacidades de entender, de compreender a vida segundo as leis divinas. E para ensinar isso, numa certa ocasião, ele contou a parábola do servo invigilante. Uma parábola cheia de elementos, cheia de figuras, que consta lá no Evangelho de Lucas, entre os outros evangelhos também nós vamos encontrar, mas especialmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus conta essa parábola. Ele estava fazendo uma série de colocações para os discípulos, falando de deveres, de obrigações, de responsabilidades, trazendo grandes ensinamentos. E num determinado momento, eis que Jesus conta a parábola do servo invigilante. Ele diz que os servos deveriam estar sempre prontos para a chegada do seu Senhor. E Jesus usou uma figura comum daquela época. Se nós fôssemos trazer essa parábola para os nossos dias, nós diríamos que os funcionários de um determinado escritório devem estar sempre preparados, cumprindo os seus deveres, quando o seu chefe solicitar deles aqueles deveres bem cumpridos. Se Jesus viesse nos nossos dias, ele não usaria a palavra servo. Ele falaria escriturário, colaborador, né? O termo usual nas empresas hoje, né? Ele falaria funcionários, e falaria chefe, coordenador, gestor, usaria esses termos. É que Jesus usou o vocabulário próprio para as pessoas do seu tempo, que viviam naquele regime da servidão, o senhor e o servo, pessoas que eram muito mais rudes do que nós somos. Nós melhoramos talvez, sei lá, 0,01% de lá para cá, mas somos um pouquinho melhores, graças a Deus, porque a evolução ela é inevitável. Seja por amor ou pela dor, alguém nos empurra e faz evoluir. E nós evoluímos alguma coisa. Mas naquele tempo as pessoas eram um pouquinho mais limitadas. Por isso que tem passagens do Evangelho que às vezes chocam as pessoas nos nossos dias. Como assim? Aquele mestre tão amoroso, tão generoso nas bem-aventuranças, como ele poderia dizer que um servo que não cumprisse a vontade do seu senhor seria chicoteado? É que Jesus precisava usar imagens muito profundas que tocassem a mente de homens rudes. Por isso que tem passagens do Evangelho que ele é muito contundente. Ele fala, se seu olho é motivo de escândalo, arranca o seu olho. Hoje em dia, nenhum pregador do Evangelho, em nenhuma denominação cristã, fala que Jesus estava dizendo para a gente cumprir literalmente isso. Arrancar o olho se a gente está olhando a mulher do próximo. Acho que, sei lá, 99% dos homens estariam cegos hoje. Não é assim? E pior, acho que 98% das mulheres também. Porque mudou muito essa posição do homem e da mulher na sociedade, né? Antes, quem parava e admirava a beleza, sabe-se lá com que intenção de alguém, era o homem. Hoje as mulheres também fazem isso. O problema não está em olhar e achar bonito. O problema está o que a gente desenvolve mentalmente a partir daí. Cobiçar. É aí que está o problema, né, dona Nidinha? É o cobiçar e ao se entregar à imaginação. Isso é o problema nosso. Mas isso é tema para umas 5, 6 palestras, né, dona Nidinha? Sobre o pensamento. Vamos voltar ao foco do Evangelho. Então ninguém diz hoje para arrancar o olho se ele é motivo de escândalo. Porque entendem que Jesus falava por figuras de linguagem muito fortes, que era para chamar a atenção daquelas pessoas do seu tempo. E é isso que ele fez na parábola do servo invigilante. Nessa parábola, então, Jesus diz claramente isso. Que quando o Senhor vier, os servos tinham que estar preparados para atender o Senhor. Tinham que estar prontos, roupa pronta e pronto para atender o que ele pedisse. Jesus queria fazer uma menção a uma situação futura que aconteceria à humanidade. Quando viesse uma fase de renovação para a humanidade, aqueles que conhecessem a vontade do Senhor deveriam estar preparados. Deveriam estar prontos para agir. Essa questão da volta de Jesus era um pouco difícil de entender fora de um contexto espiritual mais amplo. A maioria dos cristãos estão esperando uma vinda física de Jesus para fazer um julgamento da humanidade, separar bodes de ovelhas, quem vai para o reino dos céus e quem vai para o inferno eterno. Nós, na doutrina espírita, compreendemos que a vinda de Jesus ela é de natureza essencialmente espiritual. Podemos dizer que Jesus nunca nos deixou, nunca, porque ele é o governador espiritual desse mundo. Ele que rege os destinos deste planeta há 4,5 bilhões de anos. Esse ser que nós ainda não temos condições de entender, nem 1%, sei lá, ele nunca deixou a Terra, nunca. Mas esteve mais próximo de nós e um pouquinho mais distante, devido à sua natureza. Ele escolheu um momento especial para estar fisicamente conosco, que foi aquele momento que ele reencarnou, ou melhor, desculpe, que ele encarnou, porque Jesus nunca reencarnou aqui na Terra, ele só teve uma encarnação. A evolução dele se deu numa época muito distante, anterior à origem do nosso sistema solar. Ele já era um espírito puro quando o nosso sistema solar começou a formado e quando recebeu os encargos divinos de ser o construtor espiritual deste planeta. Aquela dimensão que nós temos de Jesus como um rabi, um pregador, um messias, um salvador, um cordeiro de Deus, tudo isso muito pequena diante da figura do Cristo, desse ser incrível que recebeu de Deus um planeta inteiro para gerir e recebeu milhares e milhares de espíritos para evoluírem aqui. Por isso que Jesus para nós tem uma importância fundamental em nossas vidas. Por isso que voltar aos ensinamentos do Mestre, mesmo com toda essa linguagem antiga, que nos parece estranha nos nossos dias, é extremamente importante, porque precisamos extrair dali os ensinamentos espirituais. Que foi o que exatamente Allan Kardec fez no século XIX, sob a inspiração dos Espíritos superiores, trazendo à luz o que Jesus realmente queria dizer com aquelas palavras de uma época, mas que são plenamente aceitáveis nos nossos dias. Jesus, ele disse então, que seria muito, mas muito cobrado daqueles que conhecessem a vontade do Senhor. Ou seja, todas as pessoas que entenderam realmente os deveres para com o próximo, que entenderam realmente os deveres para com Deus, todas as pessoas que compreenderam os seus ensinamentos, seriam muito mais responsabilizadas do que aqueles que não tinham tido oportunidade de compreender, ou aqueles que não tinham entendido direito os ensinamentos de Jesus. E até hoje tem gente que tenta se safar, não estudando o Evangelho, não querendo nada com a religião, por quê? E preferem, quando tem religião, só o aspecto exterior, o material. Dão extrema importância aos rituais, às coisas físicas da religião, às coisas aparentes, mas a essência mais profunda, essa é melhor deixar de lado, porque lá no inconsciente eles sabem, como espíritos eles sabem que à medida que nós compreendemos e entendemos as lições do Evangelho, nós somos convidados a trabalhar para um mundo melhor, mudando a nós mesmos. Porque mudar os outros a gente não consegue. É impossível. É impossível a gente revolucionar o mundo, é impossível mudar pessoas, mas tem um pedacinho do mundo que você pode mudar. É aqui, ó, onde você está pisando a cada instante. Esse é o pedaço do mundo que Deus me consentiu neste momento. Aqui eu posso mudar alguma coisa. E a única pessoa que eu tenho condições de mudar sou eu mesmo. Se cada um dos seguidores de Jesus fizer essa grande obra de transformar a si mesmo e ajustar-se a essa mensagem divina que é o Evangelho, nós vamos ter um mundo melhorado. Sabe por quê? O maior número de pessoas no mundo são de cristãos, entre as várias denominações. Pode-se dividir o mundo praticamente metade lá do Ocidente, com todas as tradições do Oriente, desculpe, com todas as tradições respeitáveis que eles têm, que também foram inspiradas por Jesus, e podemos dizer que a outra metade são a dos cristãos, de todas as denominações. O problema é que nós, que recebemos a mensagem de Jesus, somos muito resistentes a melhorar a nós mesmos. Somos muito difíceis de entender que nós temos que pôr em prática aquilo que a mensagem que a dona Neidinha leu tem tudo a ver. Pois eu quero pegar uma cópia dela, dona Neidinha. Essa mensagem, ela nos diz exatamente isso, que Jesus tem que estar integralmente em nossas vidas. A mensagem dele tem que mudar o que nós somos. Tem que mudar as nossas concepções, os nossos valores. Tem que mudar a forma como nós falamos com o próximo. Tem que nos transformar. Porque senão nós seremos como esse servo invigilante da parábola que Lucas registrou no capítulo 12. Senão nós seremos aqueles que, quando vir o tempo de uma grande renovação desse mundo, nós vamos ser mais responsáveis. Não é que Jesus vai mandar a gente para um fogo eterno, não é que ninguém vai chicotear a gente, não é isso. A nossa consciência vai nos cobrar as grandes oportunidades que nós tivemos para fazer um mundo melhor e não fizemos. A grande oportunidade que tivemos para sermos felizes desde já e não fizemos. Porque aquele que se ajusta à mensagem de Jesus torna-se uma outra pessoa. Aquele que muda de verdade os seus sentimentos, que trabalha por combater as suas más tendências, passa a viver de forma diferente no mundo. As dores não são mais tão intensas. As agressões não são mais tão relevantes. As coisas se tornam mais simples. Tudo na vida se torna mais simples. Por isso que essa mensagem do Evangelho, ela é muito importante. Muito será cobrado a quem muito for pedido. É interessante essa parábola, porque Pedro, um discípulo que deveríamos estudar bem a vida dele, para entender... Dá licença. Muito será cobrado a quem muito receber. Eu falei o contrário? Desculpa. For pedido. Ah, desculpa. Ah, o ensinamento do Evangelho é esse. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. É isso mesmo. Obrigado, dona Neidinha. Porque a gente na empolgação mistura as ideias e atrapalha a transmissão. Mas então, esse discípulo de Jesus, Pedro, é alguém que nós devíamos estudar. Sabe por quê? Pedro é alguém como nós. Ou melhor, foi alguém como nós. Cheio de imperfeições. Jesus trouxe para ser seu discípulo uma pessoa típica da humanidade, comum como todas as outras pessoas, para mostrar que nós podemos aprender as lições de Jesus e podemos segui-lo. Que nós podemos sim produzir mudanças em nossas vidas. Primeira coisa, nós temos que aceitar que isso é possível. Porque nós temos um mecanismo de escapismo, de desculpismo, quer dizer, não, isso não é para mim, eu não posso. Podemos sim, gente. Temos que mudar essa convicção. Sabe por quê? Nós aprendemos claramente na doutrina espírita que nós somos perfectíveis. Ou seja, somos imperfeitos, mas fomos criados para a perfeição. E estamos aqui para trabalhar nesse objetivo, de alcançar essa perfeição. Então, a primeira coisa que nós temos que assumir para mudar algo em nós é: nós estamos aqui em condições de sermos diferentes do que já fomos até hoje. Estamos aqui para aprender algo novo, para mudar, para transformar algo, não muito, não totalmente, mas para mudar algo em nós. Temos que ser melhor do que já fomos há 20 anos atrás. Olha que generosidade, né? Não precisa ser nem melhor do que fomos ontem. Se a gente conseguiu aprender alguma coisa nessa trajetória de vida que nós temos aqui e já melhoramos um pouco, nós progredimos. E a segunda coisa que nós temos que descobrir é que nós não podemos nos contentar com pouco. Nós queremos, temos que querer mais daquilo que é espiritual, daquilo que é de natureza infinita, eterna, que é você alcançar a perfeição. Temos que querer mais. Não podemos nos acomodar com uma vidinha de fazer pouco a cada ano pelo nosso bem, pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Nós temos que nos dedicar mais ao nosso progresso espiritual. Porque vai chegar um momento que será pedido contas a nós. O que você fez da sua vida? O que você realizou de bom? O quanto você trabalhou para que o mundo se transformasse de um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração? Que é um tema que falamos muito, com frequência, na Casa Espírita. Que estamos numa era de transição planetária, que o mundo está para mudar. Nós seremos cobrados. Mas tem gente que pensa que é Jesus que vai estar num tribunal cobrando, você não fez isso de errado, você fez aquilo, não é assim não. Isso é uma grande alegoria que criaram para as pessoas daquele tempo. Na verdade, será a nossa consciência. A gente, quando desencarnar e chegar do outro lado, Nós vamos ter constatado a realidade. Olha, eu sou espírito. Eu estava lá, não era para viajar, não era para trocar de carro todo ano, não era para ter a família perfeita, não era para ter tudo de bom, não era para eu ser a pessoa que tinha muitos títulos acadêmicos. Todas essas coisas a gente pode sim realizar aqui, mas todas elas são secundárias. Todas elas devem ser meios para nós alcançarmos algo maior. Temos que melhorar em tudo isso que nós fomos. Então, se eu tenho possibilidades materiais, eu vim para usar isso para o meu progresso espiritual. Se eu tenho uma família, ela tem que servir para o meu progresso espiritual. Se eu tenho tal ou tal condição, tudo isso eu tenho que pensar. Está me fazendo evoluir? Eu estou progredindo com todos os benefícios que eu recebi? Porque nós vamos fazer esse acerto de contas lá do outro lado com a nossa consciência. Aproveitei o meu tempo para me melhorar como ser, para ter mais amor, mais carinho, mais compreensão. Desenvolvi uma compreensão de aceitar aqueles que são diferentes. Desenvolvi uma compreensão que eu tenho que amar não só os humanos, mas todos os seres da criação. Desenvolvi esse entendimento enquanto estive aqui. É essa cobrança que faremos do outro lado. Que hoje nós vivemos nesse mundo tão aparentemente conturbado, tão aparentemente sem controle, justamente para a gente aprender mais intensamente, amarmos mais rapidamente a tantas pessoas necessitadas no mundo. E não fazer isso que a gente está fazendo. A gente está se dividindo em partidos. A gente está se dividindo em ideologias. O outro é meu inimigo e eu sou inimigo dele porque ele pensa diferente. Não. Somos todos irmãos. Embora pensemos diferentes, todos estamos aqui para realizar algo de importante que gere o bem para todos. É isso que nós estamos hoje aqui reencarnados, para isso, para a gente poder progredir. Porque muito se pedirá aquele que muito recebeu. E todos nós fomos muito abençoados. Alguém aqui trabalhou algum pouquinho para produzir oxigênio, para poder respirar? Alguém aqui acendeu a luz do sol, mesmo encoberto com as nuvens? Alguém aqui está alimentando o ciclo da chuva que garante toda a renovação de todos os ecossistemas das cidades? Alguém aqui trabalhou para isso? Não. Recebemos muito, porque o nosso mundo, ele é maravilhoso. Ele é um lugar abençoadíssimo. E nós recebemos muitas coisas boas. Essa semana eu conversava com a minha esposa e nós relatávamos quantas pessoas generosas nós encontramos ao longo de nossas vidas. Quantas? Pessoas que nos abriram oportunidades maravilhosas, nos aceitaram com as imperfeições, com as nossas limitações, e nos deram muitas oportunidades. Pessoas, pensando só na dimensão da doutrina espírita, sempre fomos amorosamente recebidos por muitas pessoas. Sempre tivemos um lugar para ir e um centro que nos acolhesse amorosamente. Então, isso é o muito que nós recebemos. E não para por aí. Quantas oportunidades nós tivemos. E aí alguém poderia, mas Antenor, tem pessoas que têm a vida muito atingida por calamidades, desastres, problemas, dores, sofrimento. Isso também é oportunidade. Também é oportunidade de crescimento do espírito. Também é o muito que ele recebeu. Nós podemos receber, em meio a muitas facilidades, muitas dores também, muitos problemas. E nada disso representa algo contrário a nós. É sempre oportunidade de evolução, é sempre oportunidade de crescimento. É 10h35? É. Tá. Então, é isso que nós precisamos pensar. Que cada situação da vida representa essa grande oportunidade que nós recebemos. E quando nós somos esclarecidos sobre o que significam essas responsabilidades no mundo, ou essas oportunidades, nós nos tornamos mais responsáveis. Me desculpem, mas hoje, todos vocês, se não sabiam dessas coisas, acabaram de se tornar mais responsáveis por suas vidas. Porque a informação foi dada. Se meditarem, se concordarem e entenderem essas lições, se tornam mais responsáveis ainda. E isso dá um pouco de medo, não dá? Não é melhor a gente viver meio que anestesiado, meio que embriagado, como uma massa imensa de pessoas hoje no mundo optam por estar? Pode parecer melhor, mas é uma ilusão também. Porque também eles estão atrasando a sua evolução. Também eles um dia terão que ser confrontados pela responsabilidade. Sabe por quê? Não é opção nossa evoluir. Não é. Eu não posso escolher hoje eu evoluo, amanhã não. Essa encarnação eu vou fazer uma encarnação sabática. Não vou fazer nada, vou curtir ela doidado. A vida tem mecanismos incríveis que nos desacomodam, que nos tiram do nosso conforto e nos faz caminhar. Faz encontrar pessoas, imaginar situações, aderir a elas e de repente descobre, tô em meio ali no olho do furacão. Acha que foi à toa? Não. Meus irmãos, nenhuma situação que a gente vivencia é à toa. Tudo faz parte desse imenso mecanismo da lei divina para nos conduzir às experiências necessárias para a nossa autotransformação. Por isso que abençoemos a vida. Rendamos graças a Deus as oportunidades que nós temos, todas, alegres e tristes, felizes e infelizes, aquelas que nos dão prazer ou dor, todas elas são oportunidades de crescimento para nós. E nós venceremos todas elas se cultivarmos a fé, o amor, a esperança, se voltarmos os nossos olhos a essas lições luminosas do Evangelho e permitirmos que elas produzam frutos dentro de nós. E nós sairemos dessa experiência vitoriosos. Não importa o passado, já foi. O importante é a resolução que a gente toma aqui agora, neste instante. Se nós quisermos fazer uma nova vida, ainda que nos reste 5 anos, nós teremos grande proveito da experiência terrena. Não importa o quanto erramos, não importa. O que importa é o agora. Essa é a mensagem desde os tempos de Jesus. A partir do momento que soubermos das realidades espirituais, soubermos dessas lições luminosas, nossa vida pode ser nova. E que assim seja, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos terminar esta experiência terrena como espíritos, pelo menos parcialmente vitoriosos. Para isso nós estamos hoje reunidos e temos toda a possibilidade de mudar o curso de nossas vidas. Tenham todos então uma semana abençoada.